but you're half of the flesh, and blood makes me whole.

You know, darling, all I can say is I love you, I love you.

Estamos apresentando Encontro Central.

If you receive your calling before I awake, could I make it through? Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. É gostoso como estamos ouvindo e amando com aquela pessoa especial. Obrigado a você pelo carinho, pela sintonia, pela conexão. Um beijo carinhoso do Fabrício Brandão. Amanhã tem muito mais Encontro Central aqui na sua rádio preferida. Até lá!